3437, autorizado a linha de manter, que toma 0. Patango Whisky Kilo Zulu autorizado, alinhar e manter, que tomou 7. O 9128, decolar 226, chame controle Salvador, 120, decimal 8, em Bolvão. 208, ou 9128, obrigado, boa tarde. Doutor Salvador, gol 9128, saí da PUCA, Jamaracaju. Cruzando 1700. Voo 9128, contato radar, suba para o nível de voo 350, sai da PUCA. Cruzando 350, sai da PUCA, gol 9128. Receptor TGL, encerra India com Índia. Sobrevoo mais filho, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Patango Whisky Kilo Zulu, pronto? Gente, mantém sua cápsula da guarda. Não. 3437, decolagem autorizada da pista 10, vento 040 graus 3 nós, últimos 1000 metros da pista 10 impraticados. Gente, iniciado. Gente, aguarde para a decolagem, o Whisky Kilo Zulu, me escuta por gentileza. Controle Salvador, boa tarde, 866-226, transfere descendo para o 150 na proa de Bowman. Xalé 6226, boa tarde, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Autorizado direto Duna, descendo para o 050-226. Salvador, voa 3437. Pan 3437, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 380, após 2000 pés, autorizado direto Alefa. Direto Alefa, após 2000, tá 3437. Sobe 380, obrigado. Em caso de desvio, solicito que faça à direita devido ao tráfego fazendo espera na posição BOMED, cruzando agora o nível 340 para o 200. Ciente, está 3437. Tango Whisky Kilo Zulu, decolagem autorizada a pistão no 7, vento 020 graus, 4 nós. A Patanguis, Kilo Zulu, decolar 231, no chame controle Salvador, no 20, decimal 8, bom voo. 8.8, Kilo Zulu. Xanem 62, 03, pronto. Xanem 62, 03, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter o 0, Xanem 62, 03. Controle Salvador, aquele carro de boa tarde, Papatango Esquilo Zulu. Papatango Esquilo Zulu, boa tarde, Sete do Transponder, não recebo mesmo. Suba para o 040, mas sai da água. Chamada saída Coral 1 Bravo, já. Tente corrigindo, autorizado direto Coral, nível 040, isso que Quilo Zulu. Quilo Zulu. Qual que é a possibilidade do Quilo Zulu cancelar e atender para o 2500, atingindo condições completamente visuais, já. Tente, Papatango, isso que Quilo Zulu, plano instrumento cancelado Zulu 633, tudo em condições visuais para o 025. Autorizado direto Cairo. Grato, Quilo Zulu. Controle Salvador, uma boa, janela 61 ou 41. Que irá manter a proa até o 4.000 pés. Após 4.000, prossiga à direita no perfil da saída Sanvo 1. Decolagem autorizada, vento 010 graus, 049. Informo os últimos 1.000 metros da pista 10 impraticável. Mete livre decolagem, mantém a proa até 4.000. Após, mantenha o perfil, o Xanem 6213. Xanem 320, confirme ainda fazendo espera na posição do Messi. Afirmo, vai atingir o 200, está pronto para iniciar a aproximação. Gente, o Xanem 320 termine a órbita e prossiga na chegada do MED 1, número 2 da aproximação, desça para o nível 060. Vai terminar a órbita e vai prosseguir na chegada, desça no 060, o Xanem 320. Ali mantém, estão no 02788. 128, chame Centro Recife, 12545, alterne 12685. Recife, 12545, alterne 12685, gol 9128. Centro 3437, chame Centro Recife, 128.8, alterne 12600. 288.260, obrigado. Estou chamando a 6203. Salvador, o Xanem 6213. Xanem 6213, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés autorizado direto Leda. Após 2000 direto Leda, o Xanem 6213. Xanem 6226, deixa para 4000 pés, ajuste no 03. 4000, com 23, 6226. Xanem 1141 no controle? O Xanem 1141, entramos em contato com a torre, porém já devia ter fechado a pista para obra, então a Infraero coordenou apenas os dois Xanés que estão na terminal já. Então negativo o pouso em Salvador. Telefonema 1141 não é a jurisdição do controle autorizada e associação. Telefonema 226 do separador de meu país, ajuste 1013, autorizado final ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado final ILS-X-Ray, reportarei estabilizado 6226. Decolar 237, chama controle Salvador 120, destino 8, bom voo. Controle Salvador 120. Para 4000 país, ajuste 1013. Chanamia 320, controle. Obrigado, dona. Desce para 4000, 3 vezes. Afirma, Chanamia 320. Xanamia 213, desvio à direita, pro 225 por 40 milhas. Frente do desvio, Xanamia 213. Salvador, o azul 2788. Azul 2788, boa tarde, contato radar, sobre sem restrição, nível de voo 970, após 2000 pés autorizado direto modo. Tente após 2000, direto Momo. Xanamia 2163, após desvios, autorizado direto Porto Seguro. Desvio, Porto Seguro, 6213. Papá Tango, se te usou o confirmado para pouso? Ao 55 da presente. Gente. Papa Tango, isso que usou autorizado frequência livre para autocoordenação. Agradece o que usou, vai passar na grande. O sinal 6226 completa o sinal, chame torre 118 do sinal 95. 8895, obrigado, bom trabalho, feliz. Realmente. Salvador, boa tarde, o sinal 6226 estabilizado no ILS. O sinal 6226 continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Aguarde autorização, pistão no zero, 6226, confirma a pista operando a extensão. Negativo, últimos 1000 metros da pista 1-0 impraticáveis, pista molhada, o ajuste 1-0 no 3, reporte visual com campo possível, estimado para avistar a pista a partir de 800 pés. Ciente, reportarei visual 6226. Ok, reporte estabilizado. Controle Salvador, Azul 2788, solicita. Salvador, Azul 2788, solicita 15 graus à direita, faz confirmação. Da escuta do controle. É o Azul 2788, solicita 15 graus à direita para livrar a formação. Ele desliza, Azul 2788. Oito. Canela 213, chama o centro Recife, 128.35, alterne 125.1. 2835251, 6203. Canela 320, controle. Canela 320, autorizado, sinal ele é 7.000, reporte estabilidade. Reportar estabilizado, 6320. Controle é o Azul 4422, boa. Copa Romeu Oscar Machete. Autorizado direto para ti. Gente, autorizado a partir da presente quadrilha para ti. Controle Salvador, boa, esse é o Azul 4422. Azul 4422, prossiga. É, pode confirmar se está aberto a operação na pista 1-0? O Azul 4422, a Azul usa uma exceção apenas por hoje, né? 320, que está passando a posição 1. A pista já deveria ter fechado para as outras. Então, negativo, é, ponto de calma. Então, negativo, até depois, né? Tem que manter raiz, o azul, qualquer outra coisa aí, certo? Negativo, Azul 4422. O Oceanet já está na final e após o pouso já será fechado. Ok. E as condições permanecem? O teto para 800? Afirma o teto de 800 pés de visibilidade de 3.500 em Valério sobre o campo. Viva na Eco, chama 219-6226. O Azul 4422. Sumo 67, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 0, 1 no 0 graus, 4 nós. Viva a linha declarando 0, voo 1-8. Afirmo, confirma os últimos 1000 metros da pistão no 0 impraticável. Gente, pode fazer. Oscar Mike X, tá aqui, autorizado, reporte para ingresso, pistão no 7. Reporte para ingresso. Azul 2788, Semi Centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 12545 no 2085, boa. Naldão no 0. O chuva leve sobre o campo, pista molhada, o ajuste no 0 no 3. Quem reportará? É a 320. Poderia confirmar com as sinais permanentes, 2.000 metros? As condições 7.810, visibilidade 4.000 metros. CN, a empresa tentou coordenar com vocês. Via CDMA, nossa aproximação, mas confirmar não dá, né? Quem é que autorizado a alinhar e manter pistão no 7? Aliás, manter para o alto, vai ter. 867, decolado aos 46, chame o controle Salvador, 120.8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Igualmente. Controle, Salvador, boa tarde, Moro 867, decolado. Parte avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 070 graus com 2 nós, últimos 1000 metros da pista 1 no zero impraticáveis, pista molhada. O ajuste no zero no 3. Sim, pouso no zero no 3, encaminhamento desejado. Papa Romeo, Oscar, Mike Yang, que atenta aos três turbulências do Airbus pousando não no zero, quando pronto decolagem autorizada, pistão no 7. O vento 01 no 0 graus com 2 nós. Oscar, Mike Yang, e até a terceira. M320, solo 49, liberado ataque sem eco, chame solo Salvador no 21, decimal 9. 219 agora, né, com o M320, obrigado, boa tarde. Boa tarde. O controle Gol 967. Prossiga, Gol 967. Pode manter essa proa aqui, direto para a posição LFA. Autorizado, LFA, Gol 967. Obrigadão. Romeu Oscar Mike Yank, decolada 50, chame o controle Salvador no 20, décima 8, bom voo. Oscar Mike Yank, chama na torre. Mike Vitor Alfa, tem a sequência livre, bom pouso. Legal. Salvador, Papa Romeu Oscar Mike Yank. Prossiga, Papa Romeu Oscar Mike Yank. Revelou a 510, está com a proa da unidade marítima que se encontra a 17 milhas de distância, da radial 228. Papa Romeo Oscar, Mike Yank, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, autorizado voar direto ao destino, reporte quando visual com local de pouso. Reporta, já está visual, está praticamente a 5 minutos para o pouso. Sente Oscar, Mike Yank. Aguarde para liberar a frequência. Aguarde agora, Mike. Oscar Mike Yank, confirma o local de pouso. Confirma. Papa Romeo Oscar Mike Yank, confirma o local de pouso. É o 9 Papa Golf Lima, 17 milhas, 228, radial. Sente o Oscar Mike Yank, reporte quando a... quando no local de pouso. Reportará para o pouso, Oscar Mike Yank. 867, chame o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 228.260, muito boa tarde, bom trabalho, obrigado. Obrigado, bom voo. Alinhada 900, pronto. Sinal 9585, autorizado decolar. Pista 17, vento 290 graus, 03. Frente de cima 9585, decolou 56, chame 1208 por viagem. 208, claro. Bom dia, boa tarde, Papa Romeu, aqui no Paraná, Paraná. Seria o Lima Zulu Golf? Não, Lima Zulu Golf. Mas chame, chame para o táxi, Lima Zulu Golf. É 9585, autorizada Alessa. Alessa, grato. Azul 4422, oceano identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 013. Via Bomed 1, desce para 050, azul 4422, ajuste na 013. Oscar, Mike Yank, tenha frequência livre e bom pouso. Braço, mal, brother. Beleza, desvio da esquerda para evitar formações, proa 255 por aproximadamente 40 milhas para o Ocean, é 9585. Já tive desvios na proa 255, Ocean, é 9585. Grato, vando na proa 255, Ocean, é 9585. Boa tarde, está autorizado o táxi, chame no ponto de espera da Papá. BR 9585, submantenha nível de voo 340, mas voando na proa de Afrika até os desvios. 340 e o fito da presença, 9585. Autorizado, ingresso, estacionado, pronto, pista 35. Pode prosseguir na descida, 4422? Azul 4422, canceladas as restrições de altitude em etapa, desça para 3 mil pés, reporte para modificação de regras. 3 mil pés, azul 4422. Autorizado a decolar pista 35, clima azul do Golfo, vento 270 graus, 0.4. Decolagem do Golfo, número do Golfo? Decolagem 05, número do Golfo. Chame 120, decimal 8, controle. Boa viagem. 1208, obrigado, boa tarde. Patrão, boa tarde. Papa Tango Lima, Zulu Golfo, decolado na torcida da Lotar. Papa Tango Lima, Zulu Golfo, contato radar na decolagem. Suba a VCA da Lotar para nível de voo 090. Autorizador, cancelamento está presente e prosseguir visual para Conde. Papa Tango Lima, Zulu Golfe, plano IFR cancelado aos 1706. Confirma o nível de voo solicitado. 095. Gente, suba e mantém nível de voo 095 em condições visuais, voe direto ao Conde. Gente, 095, direto ao Conde, Lima, Zulu Golfe. Controle, autoriza o azul 4422, descer 2 mil pés na Prodiduna, como terem? Azul 4422, mantenha 3 mil pés, reporte quando em condições visuais para modificação de regras. Ciente, 4422. Torre Salvador, é o azul 4422. 4428, prossiga. As condições na 17? 17, pista molhada, não chove na vertical. Teto estimado em 1500 pés e visibilidade 5000 metros. Pista molhada, 1.7, porém não chove na vertical. Gente, não chove, obrigado. Torre, boa tarde, é Papa Tango Serra Hotel Yankee. Informa já acionado, senhor, para táxi. Senhor Tank, autorizado, táxi, chama o ponto de espera, tá com você, papá. Certo, vai chamar o ponto de espera da papá, certo aí. Gente, da astronomia 500 pés, com 0-3, azul 4422. para aproximação da pista 7, a gente vai chamar no ponto de espera pronto, que é aí. A gente mantém a 06, passar 2 vezes. Ainda é negativo, Tere. Sim, reporte para o visual, é do 4420. Sim, a gente passa a 28. Avisar para o campo, azul 4422. Azul 4422, chama agora a torre na frequência 98, decimal 9. No 895, azul 4422. Adoro, azul 4422, visual para o campo. Azul 4422 autorizado, base, chame na sinal, prono 7, baixo travado, base pela direita, vento 270 graus, com 039. Autorizado, base pela direita, azul 4422. Prossiga, Papa Romeu, Oscar mais um. Correio da C-59 a 17 milhas de distância de Oxfam. Isso no pouso ao zona 720. Autorizado pouso, 07, o 4422, confirma. Azul 4422, tráfego avião, pouso autorizado, pistão 07, o vento 270 graus, 049. Pouso autorizado, 07, 4422. 4422, atente a pista molhada. Ciente, obrigado, 22. Hotel Yang autorizado, ingresso pistola 7, porta tirado, pronto. Sim, autorizado, ingresso pistola 7, porta tirado, na resposta da Hotel Yang. Azul 4422, solo 16, libere a esquerda na taxa em Lima, mantenha a posição e chame o solo solador em 121, decimal 9. Sobre a esquerda na Lima, mantém posição, chama o solo 219, obrigado, Zuko, cada vez. Meu Oscar Mike Yankee, chame a torre em 118, decimal 95, fica atento a um tráfego para decolagem na pista 17. Chamar a torre, 7895 e ficará atento para o decolagem do tráfego. Salvador, Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Torre Azul 422, não consigo contato com o solo 219. Oscar Mike Yankee, continua a aproximação, reporte no farol de topo. Reportará Oscar Mike Yankee. 422, por gentileza, chame outra vez, faça outra chamada em 121 desse manual, senhor. Chamando, 219. Salvador, batalha 127-60. 1270, mantém o título 1270, posso dar uma modificação de regra. A gente já havia modificado regras com o centro do 2760, passando no 20 agora com a frente visual. Centro do 2760, vai separar os tipos de tráfego, a gente vai começar com 1013, a porta liberando 4.010, com a frente para a porta. 7903, passa passando 4.010, fechando o tipo de tráfego, azul 2760. Lima, Zulu, aqui se mantém o 095, Lima Conde é 1734. Hotel Yankee, decolou 19, siga no perfil da saída Conde, Xangão 20, décima 8, controle, boa viagem. Terceiro da Corde 208, bom trabalho, senhor. Serra Taiaque. Essa marquinha aqui autorizado pouso, pista na 7, 22.0 graus com 4 nós. Pouso, pouso, está autorizado, livrar para o pote 4. Autorizado pouso para o Oscar Maquia, certo. Salvador, boa, para passar o Serra Taiaque. Salvador, Papatango, Serra, Taiaque. Sou o Serra, Taiaque, retornado. Eu chego, Serra, Taiaque. Confirma, é 208 a sequência do controle? Afirmo, no 20.8. 20.8, negativo o contato, Serra, Taiaque. Próxima nova chamada e caso negativo, retorne a esta. Sim, farei, Yankee, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, Papatango, Serra, Hotel Yankee. Serra, Hotel Yankee, está lhe chamando, ali nós no Salvador, ali nós no Serra, Hotel Yankee, na escuta do controle. Agora sim, decolado, perfil da Conde na sua escuta. Controle copia o Serra, Hotel Yankee. Sim, qual que é o controle? Afirmo, tá na escuta do controle, Serra Hotel Yankee. Papatango, Serra Hotel Yankee, contato radar na decolagem, se bandeira sair da Conde para nível de voo 090. Pessoa da Conde 090, Serra Hotel Yankee. Fox, confirme como recebe o controle. 5.5, gol, Fox. Sente, grata. Alvo 2760, ciente, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, tem a frequência livre, bom posto. São Luís, que Golf Fox, confirma a intenção de pouso, pistão no 7 ou 35. Ciente.